Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1034 e o dia 10 de 12 de 2023. Faltam somente 20 dias para nós encerrarmos o nosso ano de 2023. Passou muito rápido, né? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e queridos internautas aí que estão ligadinhos conosco. Nós estamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda, CDs, DVDs, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra e tem qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, nosso convidado hoje é o nosso amigo Edson Figueiredo. O Edson faz um tempão que não vem aqui. Mostra a cara dele aí, Rodrigo. Por favor, pode mostrar ele e me tirar. Vou mostrar ele. Mas por inteiro. É. Então, o Edson faz um tempão que não vem aqui, mas o Edson também é um componente do Vivência Espírita, né? É, o Edson, muito tempo, quando ele tinha tempo, quando ele trabalhava, né? Ele vinha pro programa, fazer o programa. Depois que ele se aposentou, ele sumiu. Então, o Edson é nosso companheirão aí desde o começo do Vivência Espírita. Esse aqui nem o Jorge. Quando ele trabalhava, tinha tempo. Agora que está aposentado, você precisa marcar horário para conversar. Arrumaram o que fazer para mim. O Edson é a mesma coisa. Então, tá, então, o Edson Figueiredo, nosso amigo, é um componente também do programa Vivência Espírita e hoje está aqui conosco para falar sobre Falando ao Coração. Tenho certeza que será um tema muito interessante para todos nós, principalmente nessa época, né, que nós começamos a conviver com a egrégora de Natal, do nascimento de Jesus, a harmonia está mais no ar e a gente tem que dar uma olhadinha no nosso coração aí, como é que está. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da rádio, queridos vivencianos aqui da Rádio Vivência Espírita, já deixando um alô aqui para as rádios Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso, do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também a São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, retransmitindo a gente. Agradeço aqui também a atenção também de todos os nossos ouvintes que estão pelo YouTube e também pelos canais que estão retransmitindo a gente hoje. Então a gente tem a Web Rádio Semente de Amor, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita retransmitindo a gente aqui pelo YouTube. Então a gente agradece aqui, já tem o pessoal ligadinho conosco, está aqui o Enio de Azevedo Maia, mandando bom dia, o Marcos Gaiogão, a Ladi Santos, o Edson Andrade, a Cleide Bessa, o Iramir Silva lá de Salvador, Bahia, desejando a toda a família vivenciana um excelente programa e um abençoado domingo. Estamos com o WhatsApp aberto, então deixa aí suas perguntas. A gente já tem aqui o Oswaldo Barbosa mandando mensagem e o Ed Morano mandando as fotos lá do Recanto de Luz, lá em Ribeirão Pires, lá com o Ed. Foi o último trabalho do Edson lá do ano. Então vale a pena aí entrar no WhatsApp do Vivência Espírita. Quem não está participando, só entrar aí vivenciaespirita.org/WhatsApp. Né, o Ed Moreira mandou aqui também. Bom dia, nobres vivencianos. Rui, Carlinhos, Jorge, Rodrigo, Tião, Edson e todos presentes. Ontem foi divino no Recanto de Luz, irmã Sheila. Mandando um abraço. A Elida Silva, lá de Juiz de Fora, está aqui ligada. A Irene, Espírito Santo, lá de Santos, mandando um bom dia, amigos queridos. Mandando um abraço também para o Gustavo e para o Zé, que está ouvindo a gente lá também. E o Bessa ligado conosco. Então a enquete que a gente deixou aqui é: você sabe o que significa falar ao coração? Então deixa aí se você já sabe ou já sabia o que era esse tema que a gente vai comentar aqui hoje. Se não, fique ligado aí no programa que a gente vai falar sobre isso. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores de Jorge Reis pelo Espírito Tiaguinho. É o item 11, cooperação. Colabore a todo instante, não faça distinção, ajude a quem necessita em qualquer ocasião. Toda pessoa é benquista quando faz cooperação. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado, vamos fechando os nossos olhos, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada. Estamos aqui com o nosso querido irmão Edson Figueiredo, que vem nos falar sobre um tema bem abrangente, falando ao coração. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós nesta manhã abençoada. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido e devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. Nós estamos abrindo o nosso programa hoje, comunicando o desenlace de duas pessoas muito queridas, aqui de São José dos Campos e de Jacareí, a dona Odete Arbolato, amigas de todos nós, fundadora do Jefa, trabalhadora de todos os encontros, médium, ostensiva, uma pessoa que foi dedicada à doutrina, uma das primeiras pessoas que participou do curso da Aliança Espírita Evangélica. Ela já era espírita, mas depois foi fazer um dos primeiros cursos, o primeiro curso da Aliança, o curso de aprendiz do Evangelho, ela estava, e depois continuou aí até a hora que ela teve forças para trabalhar. Já fazia um tempo que a dona Odete estava de cama, né, sendo cuidada muito bem pela família, e de quarta-feira à noite, né, ela nos deixou, partiu para a pátria espiritual, e nós temos a certeza que ela foi envolta em muita luz, porque tudo que a dona Odete representou para nós aqui foi essa luz que ela deixou aqui para a gente. participou do programa uma vez, disse que não queria falar, mas quando chegou aqui disparou a falar, né? E nós, com a maior tranquilidade, ouvíamos ela, né? Porque ela era uma pessoa muito querida por todos. Rui era também puxadora de palmas do Grupo Castelã, né? E o Grupo Castelã aí atrás aí. Ela não podia cantar, ficar cantando no palco, ela ficava sentadinha, na hora que a gente acabava de cantar, ela puxava as palmas. E aí quem que não ia bater palmas se a dona Odete estava batendo palmas, né? É, mas você sabe que a maior, vamos dizer, participação que a dona Odete teve foi num encontro que nós fizemos. Então nós separamos em várias salas e falamos, essa sala aqui vai ser uma sala como não se deve ser, uhum, né, uma escola, os alunos da escola de aprendiz. E ela era justamente a menina sapeca da escola de aprendiz. E ela mais deu um show, a dona Odete, com as brincadeiras dela, interrompendo, uhum, a aula, uhum, falando, que era tudo coisa que ela não faria, né? Uhum. Mas foi muito bacana a passagem dela. E o interessante é que a dona Odete também, ela deixou marcada a música que ela gostaria que nós cantássemos no dia do velório dela, né? E nós fomos lá na quarta de manhã e cantamos algumas músicas, né, para ela. E a música principal, até a família, a neta gravou pro Luiz Carlos Orbolatti lá na Austrália, né, que ele queria ver a gente cantando a música para a mãe dela, que ela tinha escolhido para cantar, que era A Força do Amor, né? Quem gravou essa música é uma versão, quem gravou foi o Sérgio Santos, e quando ela ouviu a primeira vez, ela falou para nós, olha, quando eu desencarnar, eu gostaria que vocês cantassem essa música para nós, e nós cumprimos o desejo dela. E ela também pediu para os filhos, para que o Edson fizesse a prece. Exatamente. Né, Edson, seu sepultamento. O Edson, né, também estava encarregado da prece, né? É. Quer falar alguma coisa, Edson? Gostaria, sim. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham nessa manhã de domingo. E realmente, quando o Jorge acabou de relatar, a emoção voltou novamente, né? Porque nós fomos muitos companheiros, né, em trabalhos mediúnicos, e duas vezes por semana a gente estava sempre junto, conversando, e aprendi muito com ela, né? Simplicidade, humildade, dedicação, comprometimento, disciplina. Uma pessoa, assim, diferente, né? No sentido para melhor. E quando me lembraram, né, desse combinado, havia uma combinação entre eu e ela. Aquele que desencarnasse, o outro faria a prece. Então, qual não foi a minha emoção quando, né, me lembraram disso? E foi muito emocionante. Por quê? Porque deu para perceber, naquela reunião de família, ali estavam presentes os filhos, os netos, os bisnetos e a tataraneta. E foi assim um conclave, podemos dizer, porque era uma troca de falas, de sorrisos, de lembranças, de há muito tempo que eu não te vejo. Então, como eu comentei, o último, né, episódio ali, junto a todos, ela fez com que todos se reunissem num ambiente fraterno, solidário e amigo. Foi muito importante isso aí. E assim, no finalzinho da nossa prece, veio assim uma onda imensa de energia, de uma alegria. Foi contagiante, contagiante mesmo. E tive uma notícia sexta-feira, né, que ela está em hospital, como deveria estar, né, sendo cuidada, está adormecida, que é um processo normal quando desencarnamos e temos uma condição dessa, né, uma condição de equilíbrio, de quem muito trabalhou, muito se dedicou. Pois não, Rui? É, esse então foi uma sessão de Falando ao Coração. Ah, foi. Foi. Uhum. Que as pessoas estavam ali de uma forma espontânea, trazendo a emoção, mas ao mesmo tempo alegria, né, de estarem se revendo. E também, né, nós tivemos também a surpresa da partida da Maria Aparecida, a tia Cida da casa da Marcela, porque todos chamavam ela de tia Cida. E ela teve um infarto e foi para o hospital, tudo, foi acompanhada, mas depois, infelizmente, para surpresa de todos nós, que nós vimos que mesmo depois ela estava muito bem, mas ela teve outro infarto e acabou partindo, como eu disse, para surpresa, porque nós não esperávamos, né, que ela estava muito forte, né? Uma pessoa muito lúcida. Então nós nos despedimos também de uma pessoa assim, uma mulher corajosa, uma mulher grande profissional, dedicada, amiga, uma pessoa livre de preconceitos, uma pessoa que tinha sempre um sorriso no rosto para todos, né? Uma pessoa que nós podemos dizer, como eu falei lá no dia do velório, que estava à frente do nosso tempo. Ela estava muito à frente, assim, nesse sentido de ser uma pessoa que abraçava todos, que não tinha discriminação, né? E era um destaque para nós lá na casa da Marcela. E ela partiu também na madrugada, da quarta para quinta-feira, foi sepultada também na quinta-feira. Nós saímos do velório da Dona Odete e fomos lá para o velório da Tia Cida. Ela vai deixar muita falta para nós na casa da Marcela, como os outros, né? Mas a gente tem certeza que ela também é um espírito muito iluminado e foi muito bem acompanhada. A Dona Cida está no livro, a Tia Cida está no livro, Casa da Marcela, onde floresce a esperança, porque quando a Marcela ficou doente, né, de uma hora para outra, a Fernanda e o Fábio, eles não conseguiram suportar aquela dor toda, e quem acompanhou a Marcela mesmo nos últimos momentos foi a Tia Cida. E a Marcela, digamos assim, acabou morrendo mesmo, de fato, assim, né? Nos braços da Tia Cida. Ela que acompanhou tudo, e a gente sabe que nesse momento também, quem está recebendo ela nos braços também no plano espiritual é a Marcela. Jorge, eu também gostaria de mandar um abraço para o pessoal lá de Pinda, que é a nossa irmã Semiramis, que era uma trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes, lá de Pinda, também faleceu, desencarnou nessa semana, e era uma pessoa muito dedicada, muito simples, muito humilde e muito trabalhadora, a da Casa Bezerra de Menezes, que era muito amiga do Forcato, né? Um grande abraço para Semiramis, que ela possa ser acolhida pelos nossos amigos da espiritualidade com muito amor, com muito carinho, porque ela merece. Era impossível a gente lembrar do Centro Espírita Bezerra de Menezes lá de Pinda e não lembrar da Semira. Semira, né? Ela está sempre atuando. Ela, né, sempre estava lá, em qualquer reunião que a gente ia, ela estava lá. Então também que seja amparada pela espiritualidade, que nós temos certeza que estamos. Deus abençoe a todos esses nossos irmãos que são símbolos do trabalho aqui, enquanto estiveram conosco. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Falando ao Coração, e nós estamos aqui com Edson Figueiredo, que é voluntário do Grupo Espírita Francisco de Assis e também foi um dos que começou junto com a gente lá na antiga Rádio Bandeirante, né, Jorge? Com o programa Vivência Espírita, que já vai daqui um mês, ele faz 20 anos de atividade. Exatamente. E aí, Edson, tudo bem? Tudo bem. 20 anos, como passa rápido, não? Lembro dos primeiros programas, né? Muito interessante, fez com que fosse aparecendo os recursos, né? E os recursos foram surgindo aos poucos, e aí hoje temos aí uma rádio, sem dúvida nenhuma, né, atendendo às necessidades de todos aqueles que se ligam, né? Buscando a informação espírita, o conhecimento espiritual e, acima de tudo, amizades, né? Porque vocês aqui, né? Não que eu esteja aqui perto de vocês, mas vocês são muito simpáticos para as pessoas que acompanham a doutrina espírita. A Deise Manzano diz que nós somos a lindeza, né? Um bom abraço, um grande abraço para Deise. Nem sempre as pessoas falam a verdade, mas paciência, né? Não, é que nem o Rodrigo, né? O Rodrigo está cada vez... Simpático não dá para quebrar o gás, né? Simpático não dá para quebrar o gás. O Rodrigo está cada vez mais brilhante, né? Então, você viu só, né? É a convivência aí. precisamos tomar cuidado com o nosso estagiário hoje, porque ele trouxe conjuntivite lá de Brasília, né? É, então, agora tô saindo com conjuntivite, graças a Deus. É, então tá bom. Mas o Edson... Eu queria comentar também que o Edson foi meu dirigente lá da escola de aprendiz, né? É, do Evangelho. Foi não o primeiro, né? Primeiro eu comecei lá na Colmeia, mas foi quem tolerou até o final, né? Mas você falou certo. Inclusive, ele era... O Rodrigo é o nosso consultor técnico lá da internet, né? A gente apavorado lá, ele dando risada, mexendo lá. Deixa comigo, ia lá, entendeu? Daqui a pouquinho estava resolvido. Né? Então vamos lá. Edson, a Aliança adotou esse programa Falando ao Coração, que a Aliança fez domingo passado 50 anos de atividade. E Falando ao Coração, o que é Falando ao Coração? Da onde surgiu esse projeto? Então, Rui, eu vou assim, fazer uma análise, né, do que começou lá no século XIX. Né? Acho bem interessante isso, porque ontem fiquei refletindo sobre o programa, daí veio na minha mente, Edson, dá uma olhada lá. Né? Aí eu refleti um pouco, nossa, é verdade. No século XIX, a codificação espírita, o espírito de verdade relatou para Allan Kardec, amai-vos, instruir-vos. Né? Então, são passados, hoje estamos no século XXI, e de repente eu comecei a pensar, poxa, é verdade, amai-vos. Né? Por que amai-vos em primeiro? Porque subentende-se que o conhecimento, de uma certa forma, muitos já haviam obtido, e o conhecimento é fácil de se obter. Né? Mas a questão do amai-vos envolve um sentimento muito profundo. Ainda estamos engatinhando. Se nós formos ser sinceros para com os outros, o amai-vos ainda estamos devendo. Só que o amai-vos, né, que é o importante, o espírito evolui em diferentes existências no sentido de buscar essa perfeição. E essa ainda não adquirimos. Então, com o passar do tempo, surgiu o primeiro livro da Hermance, né, pela psicografia do Hermance Dufour, né, que foi Laços de Afeto. E nesse livro, a abordagem da Hermance, quem não se lembra, a Hermance foi uma médium com 15 anos, começou a ajudar Allan Kardec na edição da segunda etapa, né, segunda edição do Livro dos Espíritos, que aí já veio com mais perguntas e respostas. Então, a irmã se coloca nesse livro a sua impressão, a análise do meio espírita, né? Que no meio espírita houve a preocupação, e há uma preocupação, existe ela no sentido de adquirir muito conhecimento, mas no sentido da convivência entre os seus adeptos, está havendo uma necessidade de ser aprimorada, distanciamento, né? As pessoas têm pouco assim, vivência entre eles e quase não se conhecem, na verdade. Eu acho que já era um advento do que poderia surgir mais para frente. Então, nós estamos observando hoje um mundo mexido, o mundo está em ebulição. Né? Surgiu a pandemia, e em função disso, muitas coisas foram modificadas, né? Tanto no sentido organizacional, né? Das empresas, tudo mudou. Né? Fomos obrigados a nos adaptar. E, com isso, nós estamos vendo uma incidência muito grande de suicídio, de depressões, né? Angústias profundas, que tem acarretado um transtorno ainda maior. Então, quando nós fomos olhar isso aí, puxa vida, olha aí, é o advento. E quando surgiu a Hermance, né, com os livros, o que ela dizia é que aquilo, o resultado daquilo lá ia aparecer depois de uns 10 anos, aquele trabalho. Em função disso, começou uma atividade lá em Belo Horizonte que tinha o título de Oficina de Sentimentos. Né? O que que era Oficina de Sentimentos? Aqui tem uma fala muito interessante, que diz assim, né? Através do Vanderlei. Nós informações, diz assim, um trecho que está da Hermance. Falava assim do Hospital Esperança, né? Que é um hospital na espiritualidade, que atende os espíritas, né? Os espiritualistas. Temos no Hospital Esperança os grupos de reencontro, que são atividades de psicologia da alma com fins terapêuticos e educacionais, verdadeiras oficinas do sentimento. No plano físico, atividades similares poderão constituir uma autêntica pedagogia de contextualização para a mensagem de amor contida no Evangelho e na codificação kardeciana. Então, nós observamos que há uma necessidade premente de nós nos darmos melhor, não é? Ainda há pouco estávamos falando aqui da dona Cida, né? Da dona Odete. São pessoas que nos marcaram. E elas marcaram pelo conhecimento? Não. Pelo afeto, pelo carinho, pela atenção. Se eu pegar a dona Odete, né, Jorge e Rui, né? Ela ali, ela não era letrada, mas ela tinha uma presença forte, magnética, positiva. E era sábia, né? Exatamente. É. Isso mesmo. É a pessoa que você gosta de ficar perto, né? Dona Odete era assim, você gosta de... A gente gostava de ficar perto dela. É interessante que ela tinha muita... Ela era muito acanhada, né? Assim, ela tinha vergonha. Isso. Na hora que ela estava mediunizada, não. Ela dava mensagem dela, né? Mas assim, se a gente chamasse ela para conversar alguma coisa, ela tinha aquela humildade dela que ela queria ficar no cantinho. E eu lembro que eu chamei ela para gravar um Pai Nosso, que ela tinha um Pai Nosso que ela tinha recebido. Isso. Falei, então eu vou levar a senhora no estúdio e a senhora grava esse Pai Nosso e a senhora faz mais umas duas orações. Ela me chamava de Seu Jorge, olha só. Tá bom, Seu Jorge, nós vamos, tal. Aí eu aprontei com ela, né? Cheguei no estúdio, coloquei ela lá dentro, eu e a Tiana. Adivinha quem, né? Tiana Nascimento. Aí colocamos ela no estúdio, aí eu comecei a perguntar para ela. Dona Odete, eu estou arrumando aqui o som, o computador tem que arrumar ali. Já estava gravando, né? E eu perguntando para ela, como que a senhora entrou na doutrina? Como é que foi sua vida? Ela ficou 4 horas falando. Eu gravei 4 horas. Tudo quanto era coisa que ela podia falar e ela não podia falar, ela falou. Entendeu? E foi uma mensagem de Natal, né? Exatamente. Aí o que acontece? Depois... Ali mesmo eu entrei no estúdio, peguei e selecionei todas as coisas assim que ela falou. Porque algumas coisas que eu falei, que ela não podia falar, não é que ela não falou besteira. É coisa assim que ela falava de acontecimentos que ela não queria que fosse para frente. Tipo assim. Perfeito. Então tudo isso que eu fiz? Eu fui cortando tudo e jogando fora. Não deixei lá guardado para depois. Joguei e falei, ela não quer isso? Joga fora. Paga, paga, paga, paga, paga. Sobrou mais de uma hora e tanto dela contando a vida dela, contando como ela entrou na doutrina espírita, contando como ela que ela convivia atualmente com a vida, né? Que nos conduzirá de volta. É, a vozinha dela aí. Portanto, queridos irmãos, unamos os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos sentir realmente a presença do Mestre em nossos corações todos os dias. Porque o Natal, para os cristãos, é todos os dias. Mas esses dias comemoramos ainda mais porque a humanidade se une. E lembremos que Jesus, quando veio à Terra, veio nos ensinar a amarmos uns aos outros. Veio nos ensinar a não julgarmos para não sermos julgados. Veio nos ensinar a perdoar para sermos perdoados. Darmos para recebermos. Portanto, queridos irmãos, aproveitemos esta oportunidade neste ambiente que envolve a todos os corações, que é um ambiente de Natal, para que possamos refletir e sentir cada vez mais o porquê da vida, o porquê aqui estamos e o porquê Jesus veio ao nosso encontro. Portanto, que todos os ouvintes possam nesse dia se unir em oração, para que juntos possamos ajudar a tornarmos este mundo um mundo melhor, cheio de alegria, cheio de felicidade, não vendo o irmão ao nosso lado sofrendo. Vamos nos abraçar e agradeçamos a Deus nosso Pai, que nos deu essa oportunidade de aqui estarmos, e a Jesus nosso Mestre amado, que a todo instante está ao nosso lado, nos abençoando e nos envolvendo com o seu olhar sereno. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que a paz. Não tinha mais coisa melhor para falar o coração do que agora, né? Entendeu? Então, foi muito legal, Rodrigo. Nossa, sinceramente, Rodrigo, fora de série. Dá energia aqui, dá uma energia que me tocou muito. E é interessante você ver, ela continua nos ajudando, entendeu? Como é que é? Tá vendo? A força assim, do amor, da energia amorosa, da simplicidade, ela marca, ela é profunda. Entendeu? E inundou isso aqui, né? Exatamente. Nossa, foi muito legal mesmo. É, isso daí vale como ficar como um documento. É. O programa Vivência Espírita, né? Certo? Impressionante. É registrado. Mas então, eu estava falando isso, né? É isso, né? Que precisamos desenvolver. E aceitar que precisamos desenvolver. Porque, às vezes, nós relutamos porque não faz sentido para nós. É, não faz sentido que eu tenha que melhorar como pessoa. Às vezes eu acho que eu não preciso, né? Porque eu tenho tanto conhecimento, por que eu vou fazer isso, né? E aí é esse olhar para dentro de si que está faltando, né? É isso. Legal. Deixa eu só falar quem está aqui ligadinho conosco. O Rodrigo já tinha falado até aqui, a Irene, né, Rodrigo? A Irene do Espírito Santo é lá de Santos. Ela é a prima do Rodrigo, né? Amiga nossa. Mãe do Gustavo. Um abração pro Gu. Exatamente. Pro Gu e pro Zé. É. O Bessa também tá ligadinho. O Piero, dando um bom dia a todos aqui. Um excelente programa. O Bessa, mais uma vez. É, falou da enquete, já foi corrigida. A Érica Leandro, também um abraço. A Érica, Maria Siqueira. A Mariângela, mãe do Rodrigo. Desejando um bom programa aqui a todos. Né? Um seja bem-vindo para o Edson. A Nancy Lima. Um bom programa. A Brier, nossa amiga Brier. O Ari Rangel, bom dia, vivencianos queridos. Ótimo programa a todos. Bom dia ao querido Edson Figueiredo. Luz e paz. É, o Carlos Chagas, nosso amigo Carlos Chagas, que está um sucesso o programa, né, Rodrigo? Nossa, o programa está muito bom, né? E quem veio aí foi o Cláudio. Você viu, Ed? Eu não cheguei. Lá o Cláudio do Jeff, que fez lá a Escola de Aprendiz com a gente. É, participou, foi entrevistado aqui. É na quinta-feira, quinta-feira. O programa novo que tem aqui sobre filosofia. Então vale muito a pena aí o quarto programa da Fé e Razão. Eu tenho um pontinho de filosofia aqui para falar já. Então entra aí, participe em toda quinta-feira. Tem aí o Carlos Chagas, o Custódio, né? O Ricardo Mello. Tem mais um que participa, desculpa, esqueci o nome dele. Mauro não está participando? O Mauro Beazet está participando na sustentação. Sustentação. Ele está dando sustentação, está com vergonha no microfone, mas daqui a pouco ele perde a vergonha e vem. Mas está muito bom o programa. E eles comentam também sobre o livro, né, de Allan Kardec. Então eles seguem o texto aí, o livro-texto do Allan Kardec. Vale muito a pena vocês participar, porque tem muita gente que não pôde conhecer o Allan, né? É verdade. O outro componente é o Custódio, viu, Rodrigo? Não, o Custódio eu falei. Falou. Só não falei o outro, tem mais um. Ricardo Mello. E tem mais um. Pedro. É, acho que Pedro Chagas, irmão gêmeo do Carlos Chagas. Vale muito a pena. É porque tá valendo por um só. Você tá vendo os dois são igual? O pessoal tá pensando que é um só, que a imagem tá duplicada, mas são irmãos gêmeos. Irmão gêmeo. Viu, o Allan, tem muita lembrança dele, a gente convivia bastante. Allan Kardec. Não Allan Kardec, Allan Kardec. Allan Kardec tem história pra gente, né? No programa, né, Rui? O pessoal tá falando que a gente tá repetindo muitas histórias aqui. Mas é a idade nossa, não tem jeito de repetir. E domingo passado foi o máximo, porque tem eu e o Rui pra repetir. E o Hélio que repetiu umas 10 histórias que ele tinha contado no programa passado. Mas é legal que tem sempre um ouvinte novo que não escutou. E a sorte das pessoas, né? Que nós esquecemos uma boa parte, né? Mas essa do Allan Kardec, como eu tenho paciência aqui. A do Allan Kardec, agora como tem muita gente nova, essa a gente pode contar de novo. Pode, vai. Lembra, a gente fazia a chamada durante a semana toda para o programa no domingo. Então a Bandeirante mandava o texto e o locutor pegava o texto, lia o texto, fazia a propaganda por chamada. Ah, estará no programa domingo que vem fulano de tal falando sobre tal coisa. Aí eu mandei lá, domingo que vem Allan Kardec é o nosso convidado falando sobre filosofia espírita. Diz que quando o locutor pegou o negócio lá e olhou, falou, esses caras querem fazer programa espírita, não sabe nem o nome do codificador aqui, colocaram errado. Que é Allan Kardec, e tal, né? Aí ele fez a chamada na Bandeirantes passando. Domingo que vem, 8 horas da manhã, no programa Vivência Espírita, teremos a presença de Allan Kardec falando sobre filosofia espírita. Daqui a pouco passou uma meia hora que ele ligou para mim, foi Osmar Monai, falou, Jorge, vocês estão poderosos, eu tô sabendo. Por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, pô, o próprio Allan Kardec vai estar no programa domingo, vocês estão evocando ele, vão trazer ele aqui. Eu falei, não, que isso? Ele falou, escuta aí a chamada. Quando eu escutei a chamada, eu tava lá. Allan Kardec. E a chamada, né? Era semana inteira, semana, né? Inteira. Aí eu liguei e falei, pessoal... Pensa bem o poder, né? Falei, pessoal, muda aí a chamada. Nossa, o Allan Kardec também, eu lembro até hoje na aula que ele fez lá no Jefa, sobre Deus. Nossa Senhora, foi muito boa a aula. É, ele explicando do lado filosófico, né? Filosófico. E matemático também. Ele fez até eu lembro até hoje ele fazendo um gráfico, né? Explicando através de uma linha que a linha A e B não se tocam nunca. E ele fez uma referência isso a Deus. E a gente que é de exatas, né? Então a gente é de tecnologia, a gente adora essas coisas, né? Ele é físico, né? Continuando aqui, nós falamos do Carlos Chagas. Então, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, o programa Filosofia. Fé e Razão. Fé e Razão, que fala sobre filosofia espírita. Não percam aqui no nosso canal. E lembrando que a gente tem um programa também, Prosa Criativa, toda segunda-feira às 19 horas também, que é um programa sobre variedades, ao vivo aqui na Vivência Espírita. Vale a pena. Isso. Com a Mãe Girafa e a equipe. Então, continuando aqui, falando, João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, Dr. Benedito Figueiredo, de São Paulo, dando um bom dia aqui. A Irene Maria do Nascimento, dando um bom dia, um abraço para a Irene, Oswaldo Barbosa Júnior, um excelente programa, o Leandro Ribeiro, a Fernanda Cassal, um ótimo domingo a todos, Zuzu Moura, de Natal, Rio Grande do Norte, Rosângela Costa, a Ronália Gonçalves de Remanso, na Bahia, nossa amiga Ronália. A Irene também do Nascimento colocou aqui uma mensagem. Quando tomamos consciência que estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, reconhecemos que somos todos iguais, semelhantes na humanidade. Na prática da humildade, nos aproximamos efetivamente do bem. Sueli Castelo, dando um bom dia também a todos. A Gláucia Guerreiros, Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Olha que legal. Olha só. Vitória de Santo Antão. Um abraço para você e para todos os nossos amigos aí, Gláucia. A Marta Gonçalves, o Bessa mais uma vez. Do Ari Rangel, o senhor falou aí, comentou? Ele está falando, o Bessa está falando, excelentes debates interativos no programa filosófico das quintas-feiras. Vale a pena assisti-los ao vivo e participar do debate. Vale muito, muito a pena. E só comentar uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que foi o sorteio do livro, né? Hoje a gente vai sortear um livro que está aqui, né? O nosso... Vamos sortear hoje o livro Chico Xavier, Cidadão do Mundo, pelo nosso amigo Aécio César, né? A gente está com saudade dele aqui no programa. A gente vai sortear o livro dele hoje para quem ligar e dizer: quero participar do programa, quero participar do sorteio. Então ligue aí no telefone 12-3921-3009 e dizer: quero participar do sorteio para receber esse livro. Né, que narra cartas trocadas entre o Espírito Crisóstomo e seus amigos Simprônios, residente numa esfera espiritual superior. Ele se utiliza de todos os títulos dos livros psicografados por Chico Xavier e de alguns dos seus biógrafos, olha que legal, num total de 533 obras, relatando a essência do Criador nos diversos planos da vida. Então, quem ligar vai ganhar o livro, né, dizer que quero participar do sorteio, a gente vai sortear no final do programa. Tá, telefone 12, de novo, 3921-3009. Edson, continuando então, né? Você estava fazendo um apanhado aí? Continuo, né? Uhum. Aqui tem mais uma base, né? Que deu base a todo esse trabalho. É a questão 917 do Livro dos Espíritos. Diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir cear, corrigi-lo do mesmo modo como se apruma plantas novas. Olha que profundidade, né? Prossegue. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta conhecimento da ciência. Então, ainda mais ainda nesse século que a ciência está lá em cima, o pico de tudo é ciência, modificação, comunicação. E eu separei para encaixar aqui, aproveitando, né, o texto do Alan, né, do Alan Krambeck. No primeiro livro, na primeira aula do curso de filosofia espírita, ele sempre coloca o que é um ponto de vista, não é? Então, o ponto de vista é a vista de um único ponto. Então, se somos 7 bilhões de pessoas, nós temos 7 bilhões de pontos de vista. Por que o meu está certo? Né? Então, quando nós, falando do coração, tem como base esse preceito de estarmos reunidos e desenvolvermos a aceitação e respeito pelo sentimento do outro, que poderá, e com certeza, ser totalmente diferente do meu, né? Dado as experiências de vida de cada um de nós, né? Acho que é interessante ter isso como base, como uma aceitação nossa, que quando nós vamos para essa reunião, esse encontro vivencial de Falando do Coração, a gente já tem isso em mente, né? Porque, às vezes, eu não estando aberto a essas experiências, eu não aprendo também. Edson, né? Apareceu uma pergunta aqui na minha mente. Assim, quando a gente ouve alguém falando nesse tema, falando ao coração, aí você está falando que existem reuniões, né? Existe, digamos assim, um curso para as pessoas se reunirem, para falarem sobre isso. Aí o que eu queria perguntar é o seguinte: está preparando as pessoas para falar para os outros ou é para elas mesmas? Assim, tipo assim, não, nós vamos nos reunir quem está precisando falar o coração, porque na realidade todos nós precisaríamos precisaríamos disso. Agora, quando tiveram a iniciativa de começar a fazer essas reuniões para falando ao coração, foi para as pessoas comparecerem que estavam precisando receber palavras ou para preparar pessoas para falar para os outros, digamos assim? Ah, tá. O objetivo é atingir todos nós. Uhum. Né? E tem um cuidado muito grande, é no sentido de capacitar aquela pessoa que será um facilitador. Por quê? Nós todos, né, se convenhamos comigo, né, estamos acostumados a dirigir grupos. E sempre quando tem uma reunião, alguém está dirigindo, alguém vai dirigir. Então, falando do coração, ele capacita facilitadores para estarem ali no grupo e ser um participante e não chamar atenção para si. É como aqui, por exemplo, todos nós estamos reunidos, mas não tem ninguém que está dirigindo, vamos supor, uhum, o que nós estamos falando. Então, há assuntos, há temas que buscam sensibilizar as pessoas que estão ali. Aí eu, diante daquele tema, daquele episódio, né, que foi escolhido para aquele dia, eu vou expressar o que eu penso, o que eu sinto sobre aquilo. Né? Por exemplo, diferenças, né? Tem uns textos sobre diferença. Hoje, o que acontece? Você pega, por exemplo, um casal, né, de síndrome de Down com um filho. O que aquilo lá representa para você? O que se sente quando vê uma situação daquela? Uhum. O que é que toca você? Então, você tem que falar, se expressar na primeira pessoa do singular. Em tudo que você fala. Já é difícil, né? Uhum. Porque nós estamos acostumados, né? Eles falam assim, o mundo, uhum, todo mundo, né? Então, quando nós somos colocados para falar assim na primeira pessoa, é uma exposição. A primeira pessoa significa que eu vou falar de mim. Isso, que eu sinto. Então, eu tenho que me expor. E uma das grandes preocupações nossas que a gente tem percebido, a irmã se percebeu, é que nós temos dificuldade em nos expormos. Porque nós temos medo do julgamento. O que a pessoa vai achar? É assim? Porque às vezes você está falando, é assim? Uhum. A pessoa olha para você. Eu lembro, justamente nesse ponto, eu lembro de Chico Xavier, né? Quando ele visitou o Celso de Afonso, Aí ele, e ele não queria começar a fazer psicografia, né? O Celso foi um grande médium psicográfico lá em Uberaba, né? E o Chico chegou para ele e falou: ué, mas porque ele, não, mas eu justamente vou, o pessoal não vai acreditar, o pessoal, ele tava com receio, né, de começar a trabalhar por meio de ser julgado, né? Ele falou: olha, até Jesus recebeu pedrada, né? Jesus, que inocente, foi julgado, inocente, estava lá trabalhando, aí depois de eu ver essa, foi lá e começou a trabalhar também. Exatamente, porque nós somos criados ali, na formação nossa de criança, né? Nós ouvimos muito não, não faça isso, não faça aquilo. E tinha muita correção, muita punição. Então, nós crescemos com isso. Então, a gente pensa em agradar os outros e não se olha. E esse não se olhar é que está fazendo com que a gente perca muito do tempo aqui na nossa existência atual. Então, eu aprender a falar de mim, o que eu sinto, me expressar pelo meu coração. Então, falando ao coração, seria eu abrindo meu coração. Então, Edson, digamos assim, preparar as pessoas para a vida mesmo, para o dia a dia, para o cotidiano, não, não é um CVV, né? Não, não é um curso, uhum, né? Porque os temas, eles não são interligados. Uhum. Então, posso ter um tema sobre o amor, né? Sobre convivência, sobre diferença, não tem nada a ver um com o outro. São temas que vão ter o assunto, né? E que ali tem uma regra, né? Existem umas regrinhas para seguir. Por exemplo, qual é um dos objetivos? Aqui diz assim: ressignificar, dar sentido, dar alma, renovação interior dentro do momento da vida de cada participante, propiciando o auto-amor no regime de trocas, de vivências enriquecedoras. Então, eu tenho que auto-amor, eu tenho que aprender a me amar, a me olhar. Hoje, nós observamos na psicologia esse trabalho sendo feito, não é? De uma forma muito intensa. Os terapeutas estão trabalhando isso. Você tem que aceitação de si próprio, como você é, sem comparação, porque nós estamos ainda no mundo em comparação. Fulano progrediu. Qual é o valor que você está usando para o progresso dele? É material? É aparência? Ou é bondade? Como é que você avalia, né? Então, é criar um grupo em que as pessoas possam se sentir à vontade cada vez mais soltas. E, com isso, ela possa ser ela mesma onde ela estiver. Né? Ela chega na casa dela, começa a expressar o que ela sente, como é que ela gostaria as coisas para ela, de uma forma que ela respeita também o outro, e respeitando a si própria. Entendeu? Uma das coisas importantes que eu sempre achei dentro da aliança, que é o único movimento que eu conheço com mais profundidade, é que nós fazíamos aquelas reuniões com 40, 50 pessoas, colocava um tema a ser discutido e cada um dava a sua opinião. Mas não havia nem réplica, nem tréplica. Quer dizer, você ouvia o que a pessoa tem que falar e fim de papo. Não tinha aquela... Ah, não, mas eu não concordo. Não. Ele tem o direito de falar. Ele tem o direito de dar a sua opinião. E nós temos também o direito de aceitar ou não, né? Isso que era muito importante nas reuniões da Aliança. Eu não sei se continua até hoje, porque já faz um tempinho que eu não participo das reuniões dela. Mas era comum... eles soltarem um assunto e as pessoas conversarem. Só que nós íamos tomando nota daquilo que interessava, né? Só para complementar o que o Rui está falando, eu sinto que, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso de aprendiz do Evangelho, o curso de aprendiz do Evangelho, muitas pessoas confundem achando que é um curso de espírita. É um curso para ser espírita. Isso. E, na verdade, é um curso de transformação moral, um curso de reforma íntima, um curso para você se melhorar, né? E o que eu entendo, que o falando ao coração seria uma espécie de um braço que está saindo aí também disso, para mostrar, como é que se fala? Especializar mais ainda a pessoa nesse sentido. Colocar em prática. Exatamente. Aqui, que fala, como sabemos, esse é um espaço de reflexão e aprendizado, uma oficina de trabalho íntimo de vivência e convivência destinado aos voluntários e alunos da escola. Então é o seguinte, se nós formos observar, o Jorge falou uma coisa ali que eu vou ter que, né, reafirmar a fala dele, e que eu tenho observado, eu ando por aí, dou aula há muito tempo. Então, houve assim um desvio de objetivo. Eu lembro direito do Jacques Conchon, que foi meu primeiro dirigente, né? Tanto o Flávio Focasso, né? Também um dos fundadores da Aliança, que a Escola de Aprendizagem do Evangelho, ela não é para transformar ninguém em espírita, né? Ela é feita dentro de um centro espírita, como pode ser feita em outro lugar, desde que haja uma pessoa capacitada, que a gente tem curso para isso, né? O que é o objetivo? É fazer com que a pessoa se transforme. Agora, por conveniência de alguns, eles estão no centro, eles se inclinam, às vezes, para trabalhar no centro espírita. Sim. Mas o objetivo não é esse. Quando o dirigente coloca como objetivo principal atingir que ele seja um trabalhador da casa, ele está errando. Porque ele tem que trabalhar o aluno para o mundo. Eu tenho amigos que fizeram escola, fizeram ingresso na FDJ, tem budista, tem na Umbanda. Não é? Isso é o caminho de cada um, naquilo que ele mais se sinta bem, que ele pode produzir, que ele pode se realizar pessoalmente. Pois não, Rui? Não, o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão fora do centro espírita trabalhando e dando exemplo. Eu lembro que uma vez me disseram, olha, tem uma UBS aqui em São José dos Campos que é um exemplo de atendimento, de cordialidade, de humanidade. Eu e o vereador Aloysio, isso há mais de 20 anos atrás, fomos lá conhecer essa UBS. Quando cheguei lá, a pessoa, o senhor está aqui? Nós fizemos uma escola de aprendizes lá na Casa do Caminho e trabalhamos em três aqui. Falei, poxa vida, então vocês estão mudando o ambiente. E não é só lá, quer dizer, em outros lugares também, a gente chegava, via a pessoa que tinha feito a escola de aprendizes, ele era diferente a maneira de ele lidar e tratar as pessoas. E era isso que a escola de aprendizes quer, né? Então, voltando, né, ao nosso tema, o que que se espera, né? É que aqueles que se interessar em participar de um grupo de Falando no Coração, chega lá, ele vai encontrar, né, uma preparação, que é normal, feita ali, e antes de começar essa preparação, existem umas regras necessárias para conduzir aquele trabalho, né? Se a gente podia abordar ela daqui a pouco, né? Um item por item, pois não. A Irene Maria do Nascimento, o Edson, está perguntando: onde é esse grupo Falando ao Coração e quais as exigências para participar desse grupo? Tá. Hoje, por exemplo, hoje em dia nós temos o Falando ao Coração presencial e temos online, que é o grupo 365 dias, né? Que todo dia está tendo Falando ao Coração online. Tem um grupo aí no Brasil. Então, que está fazendo? Todo dia tem. Todo dia tem uma programação. Acabei de fazer o meu aqui, eu já fiz o meu ali, entendeu? Com uma abordagem de 4 pessoas, de 8 pessoas, de 6 pessoas. Quando nós fazemos presencialmente, o limite máximo são 12. Por quê? Para que as pessoas possam se expressar. Tempo mínimo, 1h30. Pode chegar 2, quando você tem um espaço suficiente para avançar. Então, qual é a exigência? A princípio, nós fazemos para os alunos das escolas de aprendizagem do Evangelho, né? Mas quando eu vinha vindo para cá, nada impede de se fazer. É livre, né? Uhum. Entendeu? É livre, não é de posse, né? De quem criou. Na verdade, a criação hoje se reporta não à casa espírita, mas à fraternidade dos discípulos de Jesus. Então, o Falando ao Coração não pertence à casa. A casa pode ceder o espaço para um do discípulo capacitado, por Falando do Coração, fazer esse trabalho. Rapidamente, fala para a gente o que significa FDJ. A FDJ é a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Na Escola de Aprendiz do Evangelho, nós temos 3 graus, que é o aprendiz, o servidor e o discípulo. E discípulo é aquele que opta por fazer o ingresso. Então é a opção pessoal, individual. Ele opta por fazer o ingresso. Quando ele faz o ingresso, ele está assumindo um compromisso, já não é mais com o dirigente, ele assume um compromisso com Jesus. E aí vai ter, dali para frente, ele pode ser um discípulo ativo ou não, ou inativo. Né? Por exemplo, ele parou. Ah, fiz a escola, fiz o ingresso, ele parou de fazer alguma coisa, não necessariamente na casa espírita. Ele é um homem formado para o mundo. Então, se ele se acomoda na espiritualidade, ele passa a receber um fichário do inativo. Agora, se ele está ativo, não importa onde, né? Ele tem aquela consciência que ele deve propagar bons exemplos e tem um entendimento mais profundo ainda. É como adormecido na maçonaria? Exatamente. Mas não deixa nunca de ser, é isso? É, exatamente. Está ali. A hora que ele quiser, ele acende a velinha. Então, é interessante esse raciocínio que vem na minha mente agora, que eu estou roubando de alguém que falou, não lembro quem falou, que é o seguinte: a bandeira é como um navio, né? A bandeira é o evangelho. A âncora que ninguém vê é o espiritismo. Ele não é obrigado a falar do espiritismo. Ele não necessita. Se ele for evangelizado, ele vai. A dona Odete, por exemplo, né? Pegando ela novamente, ela nunca falava, né? Ela é aquilo. Aonde ela estivesse, ela seria aquela pessoa. Então, que religião que ela é, né? O ideal seria isso, a gente se portasse no mundo em que as pessoas, mas que religião que ele é, né? E só comentar aqui, Carlinhos, desculpa aí, o Renato tinha comentado aqui, mandando bom dia. Rodrigo, a pergunta da enquete não abre no YouTube, infelizmente não está abrindo mesmo em alguns dispositivos, tá? Então é um problema do próprio YouTube. Então para abrir, tá? Ou abre no outro dispositivo ou tenta abrir pelo computador para poder responder. Mas a pergunta é se você sabe o que significa falar ao coração. Então a primeira opção é sim e a segunda é não. Então se você não estiver vendo, você pode clicar na primeira sim, clicar na segunda é não, porque não aparece o texto, né? E quero mandar um abraço aqui para os meus primos, o Paulinho e a Raquel, que estão lá de Fortaleza escutando, assistindo lá de Fortaleza, mandando aqui um bom programa. Manda um abraço lá para eles. Eu só queria complementar que você falou do falando ao coração, mas não falou os endereços nem da internet nem ao vivo. Eu acabei de colocar aqui o link no YouTube, né, desse grupo FC365. Tá o link aqui já, tá? Então, se vocês não tiveram no chat, eu coloquei na descrição do YouTube aqui também o link para vocês se inscreverem. É um formulário. Você se inscreve lá naquele formulário para poder participar. Tem bastante facilitador, sabe? O último curso foi aqui no Pequeno Templo, viu, pessoal? São Paulo. Qual a ideia? A ideia é, nessas capacitações, evitar criar, sabe, informação de outro, pegar informação de outro. Ah, porque fulano falou que fez assim, outro falou que fez assim. Aí, com o tempo, você vai descaracterizando. No começo, quando nós começamos lá em 2007, eu acho, o que aconteceu? Tem muitos temas prontos, preparados, e muitos estavam levando o tema para dar aula, né? Então, você descaracterizava, porque você está usando o tema para outras coisas. Então, o tema está reservado para esse trabalho de criar os grupos de vivência, para a gente aprender conosco mesmo, né? Na verdade, eu falando do coração, é eu estar olhando para mim, né? Eu estar falando comigo, que às vezes é difícil. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Vamos. A música que nós vamos colocar agora é a música A Força do Amor, na voz de Sérgio Santos, que é a música preferida da Dona Odete. Então eu ofereci para ela, cantando, né, no dia do velório. E agora a gente oferece novamente para ela. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. passado eu mudei. Eu não sabia, a paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Oh meu Senhor, estou aqui dizer, eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Oh meu Senhor, estou aqui pra te dizer, eu te amo. Desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Oh, meu Senhor, estou aqui pra te dizer, eu te amo. Oh meu Senhor, estou aqui pra te dizer, eu te amo. Nós estamos aqui com Edson Figueiredo, que é voluntário do Grupo Espírita Francisco de Assis, do GEFA, com o tema Falando ao Coração, que é um tema muito... tem muitas variáveis nesse Falando ao Coração, né? Tem muita condições de entrar em vários assuntos, né? Mas, Edson... Esse Falando ao Coração, aqui em São José tem vários grupos do Falando ao Coração? Temos alguns voluntários aqui, facilitadores que coordenam, né? Falando ao Coração, entendeu? E tem o que o Rodrigo passou o link, né, Rodrigo? Quer dizer, é online, quer dizer, cada um, onde estiver, pode participar. Né? Aqui para fazer a inscrição no FC 365, eu tenho aqui, né? É o que o Rodrigo já colocou aqui. Ele já colocou, né? Coloquei no link aí embaixo. Quem não achou aqui no chat, tá na descrição do vídeo também. Né? Então, e o pessoal tem participado bastante aqui. Continue aí mandem perguntas pra gente, a gente vai passando aqui para pro Edson. Lembrando assim, uma outra abordagem que também é de conhecimento. Não, fala mais perto. Lembrando também uma abordagem aqui que é do conhecimento de todos nós aqui, que é aquele triângulo da Joana de Ângeles, né? Que ela fez o triângulo e colocou assim num dos vértices, é espiritizar, qualificar e a base humanizar, né? Quer dizer, nos tornarmos mais humanos. E a Irmãce, ela tem aqui no Laços de Afeto, ela tem um texto que eu vou ler um pequeno trecho aqui para a gente refletir. Só antes, comentar, que eu esqueci de comentar, então, para o pessoal ligar aqui, a gente está com o sorteio do livro de Chico Xavier, Cidadão do Mundo, tá? Então, só para lembrando aí que a gente está com o sorteio do livro do Chico, ligue aí para nós, então, no telefone 12-3921-3009 para participar do sorteio do livro. É bem interessante que ele resume aí as 533 obras de Chico Xavier. Então, esse trecho que está no livro Laços de Afeto pelo Espírito de Irmãs de Faux diz assim: maturidade afetiva, para a gente refletir, que é um do objetivo principal, né, do Falando ao Coração. A afetividade é inerente ao desenvolvimento dos valores do espírito na sua caminhada milenar na aquisição da maturidade. Quanto mais maduro espiritualmente, mais disposto ao afeto encontra seu ser. Então dá para a gente ver, né? Quanto mais eu for sociável, afável, agradável com as pessoas, é sinal que eu estou progredindo, estou amadurecendo, né, como espírito. Questões como a educação na infância, com marcante influência dos pais e da sociedade sobre o psiquismo da criança, influencia fortemente a vida afetiva para toda a existência. Embora ainda não possamos escapar de reconhecer que a maturidade espiritual é capaz de sobrepor-se a esses fatores, caso seja patrimônio conquistado pelo espírito. Então, muito dos comportamentos que eu trago em mim, eu adquiri na infância, na minha educação, como verdade. Porque o que é uma criança? Quando ela olha um pai, uma mãe fazendo algo, se eles estão fazendo, é porque isso é certo. Não é? É como eu estava conversando com uma pessoa que perguntou sobre os vícios, né? Então, se você vê seu pai fumando, você acha que é normal, né? Ele é seu pai, ele é adulto, ele é grande. Você vê a sua mãe com algum outro tipo de vício, dependência química, alguma coisa, para você é normal. Então, não adianta o pai e a mãe falar: filho, não faça isso, não faça aquilo, se ele faz. Então, eu vou adquirindo isso aí. Então, é um comportamento que a gente adota dos pais inconscientemente. Você acaba fazendo a mesma coisa sem perceber. Porque a nossa evolução, ela é lenta, porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Por pior que eu acho que eu possa ser, eu estou na minha melhor encarnação. O espírito não regride. Ele pode estacionar, mas ele não regride. Então, todos nós aqui estamos na nossa melhor encarnação, evoluindo, né? Fechando aqui só. Com a luz da reencarnação, fica mais nítida outra fonte de complexas causas para endurecimento do afeto. Quando analisamos as vivências culposas, as mágoas cultivadas longamente, a ausência de limites morais ao exercício do amor e a rebeldia sistemática aos alvites do crescimento espiritual. Então, muitas vezes, trazemos isso também em nós. E eu falando ao coração, tem como objetivo criar ali naquele espaço de vivência uma ameaça zero. É o objetivo. Como nós não aprendemos isso ainda, então é um exercício que nós temos que fazer, né? E vencendo a nós mesmos, que é o objetivo da encarnação. Pois não, Jorge? Não, só para falar que o João Paulo Gonçalves, ele falou que viu nas redes sociais, na TV Bandeirantes, que vai estrear o programa Momento Espírita, às 13h45. É, ele está perguntando se é para todo o Brasil ou se nas afiliadas vai ser diferente, né? A gente não sabe, viu? Eu só posso confirmar que também a informação que tem é que o Momento Espírita vai passar às 13h45. Agora, a gente não sabe se esse Momento Espírita é o Momento Espírita que a gente passa aqui, aquela mensagem que passa aqui. É, se for, né? Já estreou há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás a gente já está colocando isso aí. Mas aí provavelmente... Na Band também, né? Provavelmente, e na Band. E foi na Band também que estreou. Porque o Momento Espírita é da Federação Espírita do Paraná, onde ele lançou todos esses CDs que toda semana a gente coloca aqui, a gente entra no momento, hoje era o momento Foot Company, hoje é o momento Giga Valley. É que no Momento Espírita tem gente que tem alguns plágios, né, no momento no Espiritismo, né, historicamente. Sim. Eles plagiaram até o programa Vivência Espírita, tem uma rádio aí fazendo domingo de manhã um programa Vivência Espírita. Então, de repente pode ser um momento espírita também, alguém que vai falar alguma coisa, porque tem que ter imagem. Se vai passar na televisão, tem que ter imagem, né? É, aqui no nosso caso, a gente coloca a mensagem que tem do momento espírita de lá. Não tem certeza o que vai ser. Temos que esperar para ver. Mas isso é importante demais, né? Claro, vai falar alguma coisa em rede nacional aí sobre a doutrina. A gente dá os parabéns pela iniciativa. Nós fomos convidados para fazer o Vivência Espírita na Bandeirante, mas só que nós achamos que era muito compromisso para a gente, né, Jorge? É, principalmente no dinheiro, né? O dinheiro era um compromisso danado, né? Não tinha cacife para poder bancar né? Meia hora de televisão, porque caríssima. Quando nós fomos chamados lá para sair fora da Bandeirante, eles desconheciam que o nosso programa tinha uma audiência tremenda no domingo. Nós tínhamos 5 pessoas atendendo o telefone e tinha uma audiência muito grande. Eles falaram, poxa, mas com essa audiência dá para vocês fazerem um programa na televisão. Eu falei, tudo bem, mas... Cadê o dinheiro? Hoje em dia as pessoas não têm nem telefone em casa. O Jamil Lima também está desejando um bom dia a todos os irmãos aqui. A Elza Saito, nossa irmã Elza do Paulo de Tarso, também está aqui com a gente. O Renato Pazin está agradecendo por ter respondido aí sobre a enquete. A Irene está falando que de todas as doutrinas aqui, aquela mais acho que fala o coração é o Espiritismo mesmo. Daniel Melo está aqui com a gente, a Vilma Torres. Tá. Minha mãe estava perguntando aqui. Um domingo abençoado. Minha mãe estava perguntando onde que a gente comprou essa árvore aí em cima aí que você está vendo, tia. Não sei quem colocou aí. Deve ter sido. Eu acho que foi. Trabalho de segunda ou foi a prosa. Eu acho que foi a prosa criativa que pôs aí. Uhum. A prosa que eu tinha no dia da prosa aqui, que eles fizeram uma gravação, né? Então não foi no programa de segunda, vocês vão entrar, vocês não vão ver, mas acho que a gravação pro programa de Natal, eles enfeitaram tudo aqui, colocaram até luz aqui, até luzinha tinha aqui. Tem essas borboletinhas aí em cima no painel aí, tá vendo? Isso é, né? Coisa da prosa. Então é muito legal. E a Marta Mara também está aqui conosco. Edson, a gente ia colocar alguns itens aí que você falou que ia relacionar. Ah, tá. As regrinhas? As regras, Mas antes eu vou falar aqui também uma das bases desse trabalho foi a Atitude de Amor, né? É um livro que... Atitude de Amor. Muitos conhecem, muitos já devem ter lido. Se aproxima mais do microfone, por favor. Muitos já devem conhecer esse livro aqui, já leram. É importantíssimo, porque aqui tem todas as falas do Bezerra desse mundo, nesse século do coração. E aqui diz assim, né? Atitude de Amor. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita, no nosso caso, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo, sem dúvida, né? Lá se concretiza não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades do campo individual consentidas em colóquios íntimos e permanentes, que reproduzem os momentos de Jesus com o seu colégio apostólico. A gente aprende isso, se emociona tudo, né? Complementando. Por isso, temos que promover as casas espíritas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana. É uma promoção. A núcleo de renovação social e humana. Não é só chegar e dar passe. Isso é simples. Acaba sendo mecânico se não tomar cuidado. Não é? Dou tantos passos por semana, recebo espírito, dou comunicação. De repente, se foca nisso e a outra parte que é renovação social humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Para isso, só há um caminho, a educação. Eu lembro quando eu era para ser também da primeira turma de aprendizes aqui de São José dos Campos, junto com a dona Odete, com o Aloysio, com o Milton, aquela turma toda, né? Aí a gente percebia que naquela época, quando começou a aliança aqui, a gente era muito mais fraterno, a gente era muito mais unido. E hoje, eu não sei, eu sinto que parece-me que nós estamos meio desligados, né? Exato. Eu estava revendo ontem as obras póstumas, né? Porque lá tem os períodos, né, do espiritismo, como ele ia acontecer. E estava previsto que o homem ia se ligar muito na matéria. É. Né? Com o advento da ciência se desenvolvendo. E o que aconteceu? A ciência se desenvolveu, né? O homem saiu da Terra, foi para outro planeta. Né? O materialismo, cada coisa aí que não tinha, né? Hoje você pensa, tem coisas que você pensa e já acontece. Acabou nos distanciando como pessoa. Aí entrou a pandemia agora, distanciou ainda mais. Por quê? Porque nós descobrimos que não vou morrer. Se eu não for no centro, se eu não for na minha igreja, eu não vou morrer. Então, havia um entendimento errôneo da doutrina. A pessoa não sabia que a doutrina não é conhecimento, é para ela se transformar. E aí, como pessoas, nós estamos longe. Sim. É isso que você falou. E se observa isso com bastante nitidez. As pessoas foram distanciando. Na casa de oração, muitos não contam o problema que ela está passando, né? Está distante. Rodrigo, só uma curiosidade. Aqui, quando você mostra o painel aqui atrás, tem duas borboletas, dois enfeites de Natal aí, muito legal, que o pessoal, acho que foi o pessoal do Prosa Criativa que colocou, né? Uhum. Agora, na hora que você estava mostrando o Edson falando, apareceu uma árvore de Natal aí na frente, você que colocou aí, não tem nada a ver, né? Foi. Não estou vendo? Só se eu estou olhando o lado espiritual só. Foi. Né? Aqui, essa árvore que está aí na frente é inteligência artificial, né? Esse é do programa aqui, do Vivência Espírita. Eu não estou vendo ela aqui na frente do Edson. Cadê a árvore? Cadê a árvore? Estou procurando faz uma meia hora essa árvore. Cara. Falar em procurar. Falar e outra coisa, eu nem vi a árvore. Falar em procurar, a Marinete aqui mandou bom dia. Eu gostaria de saber se na Livraria Espírita, a Livraria Casa do Caminho, né, deve estar falando, encontro os livros da irmã. Já procurei na Feira do Livro Espírita e não encontrei. Encontra sim. E não vai encontrar, não. Encontra sim. Porque na Feira do Livro Espírita, não. Não, mas a gente não faz propaganda da Feira do Livro, a gente faz propaganda da Livraria Casa do Caminho. Ah, sim, da Livraria. Lá, pode ir lá, que se não tiver, o Mário encomenda para você na hora. Lá não tem index. Proibitivo, não tem nada, ninguém seleciona. Infelizmente, o Mance Dufour, como é que é o Bacelli? Bacelli também. Ramatiz, o Vanderlei. O Bacelli. Eles também passaram para o index de. Eu acho que ultimamente eles estavam. Agora está nova gestão. Agora está sob nova direção lá do Daniel Casmimi. E ele tem começado a abrir. Né? Ainda está no gerúndio, mas está conseguindo. Está conseguindo. Essa é justamente uma das maneiras crítica que nós criticamos, que é uma maneira de separar as coisas, quando nós não deveríamos, porque nós temos conhecimento suficiente para achar o que é certo e o que é errado dentro da doutrina. Então não há necessidade de ter censura para dizer o que, que nós devemos ler ou não. Mas não tem censura na Feira do Livro Espírito, não tem censura não. A questão é o seguinte, a questão é a procura. Provavelmente eles não têm livro porque entraram em contato com a editora, não teve facilidade, não teve isso e aquilo. E é muita editora, muita gente lançando tudo. Então, o que acontece? Agora, com certeza, quando a pessoa vai lá e procura, não acha, no ano que vem eles vão colocar. Então, a política é essa. E às vezes, nessa nessa nova gestão. Exatamente. Né? É, não, nessa nova gestão, porque não era assim, não, viu? Viu, Jorge? Antes eu não sabia como é que era. É, eu tive uma série de Os meus livros, por exemplo, não tem quase nenhum lá na Feira do Livro Espírita. E nem por isso eu sou indexado lá. Eu estava refletindo aqui, né? Que num dos capítulos do Livro dos Médiuns tem lá assim: divergência, sim. Dissidência, não. Não é? Então, poderá haver divergência, né? De ponto de vista. Aquela história aqui do que é um ponto de vista. Eu estava olhando aqui, né? Às vezes nós esquecemos que somos espíritos imortais numa experiência corpórea. E achamos que a vida é tudo isso aqui, né? E esquecemos que aqui é apenas um piscar de olhos. Passa tão rápido. Sobre as regras, as orientações, são interessantes, porque elas nos remetem, antes de a gente fazer uma preparação, a gente reúne o grupo, normalmente a gente faz um círculo sem nada no meio, para já começar um processo de aproximação, né? Sem começo nem fim. Ao fecharmos a porta, deixamos nossa parte física lá fora. Aqui dentro somos espíritos se educando para a era do coração. Então, vamos refletir. A gente fica assim, como se estivesse aqui, um grupo, né? Segundo, que se trata... eu peço para cada um ir lendo. Cada um lê um trechinho, né? Que se trata de um encontro para vivenciarmos nossos sentimentos. Então, é um encontro para a gente vivenciar o sentimento. É necessário que façamos um esforço para utilizarmos em nossas falas a primeira pessoa do singular, ou seja, o eu. Nossa, eu me sinto tocado por perceber isso, né? É como a gente, diante de um albino, de uma pessoa albina, né, cara? O que que nós sentimos quando você olha? O que que você pensa? Jorge, você olha para um albino assim, o que que você pensa? O que que você sente? Sinceramente, eu não sinto nada. Assim, como olho para qualquer pessoa diferente, assim, mas não só vejo a diferença, mas não achar que é pior ou que é melhor, nada. Entendeu? Então, prosseguindo, guarde bem. Quando um companheiro estiver falando, ouvi-lo atentamente, sem verbalizarmos nenhum julgamento ou comparações, pois seu sentimento é único. Nosso sentimento é único, não existe ninguém que pensa igual a mim. Porque as minhas experiências anteriores em outras existências, a minha vida atual, me remeteu a vivenciar coisas que ninguém aqui vivenciou. Então nós não somos iguais. Então meu sentimento é único. Então o sentimento do Jorge é único. Ele verbalizou, mas o que ele sentiu, né, no caso aí, nesse exemplo, é único, é ele. Prossegue. Evitar utilizar a fala do outro. Ou seja, eu sinto o que ele sente. Ou algo parecido. Eu complementando. Você não é obrigado a falar em sequência, mas de repente ele fala, eu sinto vontade de me expressar. Nossa, eu quando vejo uma criatura albina, né, um ser humano, eu fico preocupado, como é que ele, né, como é que ele sente, né, será que ele passa algum apuro? Eu sou diferente já do pensamento dele, é o meu pensamento, né? Então isso, o Jorge me ouve como eu ouvi, então a gente vai aprendendo a aceitar. Sem julgar. Será que essa doença pega? Será que essa doença pega se encostar na pessoa? Então tem gente que pensa isso, né? Exato. Tanto que na África, eles matam. Eles matam porque acham que vai... Exatamente. Que não devia nascer. Não devia ter nascido. Tem região da África que é assim, acho que é na Tanzânia. Entendeu? Lá é como se fosse uma condenação a vida inteira. Nossa, não sabia. Veja que coisa interessante, né? F, que todo o material utilizado em nossa sensibilização não sairá da sala, pois iremos utilizá-lo em outros encontros. A gente tem papel, folha, imagens que não saem dali, né? como já dissemos, se trata de um programa de vivências. Solicitamos encarecidamente que não divulgue as técnicas para não comprometer a participação de outros, né? Modo de ser. E essa parte é super importante, que dentro desta sala somos espíritos se reeducando, portanto, que possamos sentir nossos mentores individuais. No começo, na preparação, a gente se reúne e forma um abraço. Nesse abraço, deixe seu mentor falar uma frase, uma palavra, porque o mentor está junto. Uhum. Então, muitas vezes, a gente está levando a vida esquecendo que tem um junto a nós, que é o nosso mentor, o tempo todo, às 24 horas por dia. Então, será que você ouve o seu mentor? Né? Então, esse exercício de procurar ouvir, sentir a intuição desse espírito que está comigo o tempo todo. Outra parte aqui. É que toda a nossa conversa aqui nesta sala não deva ser comentada lá fora. Essa é a parte mais difícil de todas, né? Também, para preservar nossas vivências e o sentimento aqui verbalizado. Porque já aconteceu comigo de me emocionar e chorar. Uhum. E outras pessoas chorar, entendeu? Então, aí, né, esse combinado, né, eu vou poder ficar à vontade. Uhum. Esse é o principal. Eu ficar à vontade. Por mais incrível que seja o meu sentimento, eu aprendendo a me expressar, eu estou me curando. Porque a causa das depressões, a causa das doenças psicossomáticas, são as coisas que eu engulo, que eu não falo. Eu aprender a falar, cada vez mais que eu fizer isso, eu vou aprender a me expressar de uma forma cada vez mais branda. Porque eu sei que o outro pode pensar diferente. Então é um processo, né, de reeducação. Edson, pois não. Assim, a gente pode encarar também que o falando ao coração é um algo assim mais aberto no sentido de você falar de tudo. Mas o sistema é parecido com o encontro do AA, por exemplo, do NA, amor exigente, todas essas coisas que as pessoas vão lá, elas falam, cada uma tem a liberdade para falar sobre si, mas ninguém fala nada depois quando sai, né? Então, cada um está colocando o seu sentimento lá, o que está acontecendo na vida dele, né? E depois ninguém fala. É um compromisso que tem ali, né? Exatamente, porque é isso aí que vai valorizar aquilo lá. Eu por uma questão assim, na época que eu precisei, eu não fui, né? No Alcoólatras Anônimos, lá na minha vida progressa. Mas depois, muito tempo, muitos anos depois, eu fui levar um vizinho, conduzia um vizinho lá. Então, na época que podia fumar, que as pessoas fumavam ainda, não era proibido. Então, eu vi muito isso, né? A pessoa acabava ali se expressando, se abria, né? Chorava, né? Porque muitas vezes a pessoa se sente, dependendo do tema, um fracassado, né? Eu errei tanto, agora que eu estou vendo que eu devia ter agido diferente. Se ela é ouvida atentamente, ela se sente acolhida. E como é que Jesus agia? Jesus acolhia indistintamente a mulher, o homem, o ladrão, a adúltera, ele acolhia. E quando nós nos sentimos acolhidos, nós nos fortalecemos. É a teoria. É o atendimento fraterno também. Você, né? Vê que o atendimento fraterno nas casas espíritas. Exatamente. Quando alguém chega. O trabalho do Carl Roger no livro lá, Tornar-se Pessoa, é um jeito de ser. Quando a pessoa se sente acolhida, ela se fortalece. Ela tende a se modificar para melhor. Entendeu? Segundo o Carlinhos aqui também, depois da pandemia, a gente tinha que levar as nossas mãos nas mãos anônimas, porque tinha tanto álcool nas mãos das pessoas que tinha que levar lá para ver se conseguia resolver alguma coisa. Gostei dessa aí. Isso é ótimo. Porque viciou, né? Olha, eu acho que... Mas continua esse vício até hoje, o Jorge tem razão. A pessoa viu uma coisinha de álcool, já pega várias pegas na mão. Vocês acham que não precisam... Não lava as mãos mais, é só álcool. Não, só álcool. Quer ver? Que, ó, que às vezes não prestam muita atenção. Com conjuntivite. Olha pra você ver, olha os meus dedos, ó. Tô tudo assim, tá vendo? Eu acho que é dependência química. porque parou de lavar a mão com álcool e começou a sair essa, entre aspas, perebinha daqui, tá descascando aí. Mas é interessante essa reflexão, porque aqui nem aqui, né? Criar um ambiente assim é que você se expressa, entendeu? Porque você se sente mais leve. Esse é o trabalho. Então, e muitas vezes, com uma análise da irmã, se visitando grupos e grupos espíritas aí, trabalho espiritualista e tal mais, ela percebeu que o camarada quer mostrar que ele é forte, que ele é imbatível, que ele não erra, que ele é justo. Que isso? Você encarnado num planeta de provas e expiações, as suas feições são de provas e expiações. Uhum. Entendeu? E você achar que é melhor do que o outro, né? Então, esse tipo de reflexões, você vai se voltando para si próprio e tendo uma outra análise. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos. Vamos sim. Então, nós vamos colocar a música aqui, Doce Sentir. Legal. Na voz da Eliana. A Eliana fez aniversário, faria aniversário dia 7 também, né? Nossa querida Eliana. Ali, eu lembrando dela, né? Ela assumiu o compromisso comigo que no meu desencarne ela falaria. E eu ela lembro veio receber. Eu lembro de você. Uhum. Eu lembro que o Jorge falou assim: não, pode ficar cegado, que agora é que ela vai estar mais perto. Ela veio receber. Eu fiquei com medo dele falar: ela já está aí perto de você. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Doce Histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós vamos entrar aqui com o nosso conto de hoje, O Sentido do Amor. Depois o Edson comenta pra gente. O Sentido do Amor. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com seu dedinho. Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo. E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: Você está me vendo, mamãe? E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: Que lindo brinco, mamãe! Como você é bonita! Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: Amo você, mamãe. Também amo você, respondeu ela. E assim iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces. As testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimo-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz. A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso. Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade. Minutos, esse é o momento Gigavale. Edson, o que, que você poderia dizer dessa mensagem? Oi. São os laços de afeto que se desenvolvem ao longo da nossa vida, da nossa existência. Afeto este que envolve o nosso coração, sensibilizando, tornando-o apto, receptivo, a tanto doar amor como receber. E quando nós estávamos falando ao coração, assim que se fala ao coração, é o afeto profundo, verdadeiro, amoroso, que transforma, que transcende, que permanece ao longo da nossa vida. Cada um de nós deve lembrar de momentos assim, em que foi acariciado, em que foi assim adornado como pessoa, como criança. Esse é o amor profundo, é o afeto que permanece para sempre e que nos comove, que nos engrandece. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Edson Figueiredo, que é voluntário do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, aqui de São José dos Campos. E o tema de hoje é Falando ao Coração. Edson, você não acha que as nossas casas está faltando esse falando ao coração em geral para que haja mais unidade, para que haja mais fraternidade entre os espíritas? Porque a gente está sentindo que os espíritas, as casas estão cada um para si, cada um trabalhador, só se preocupa com o trabalho dele, mais nada. Não está na hora da gente se fraternizar, quer dizer, confraternizar? Sim, Rui. E o objetivo do Falando do Coração era atingir isso. Né? Em pequenos grupos, vão se formando, vão passando por essa experiência, e começam a ficar mais sensíveis, né? Sensibilizados a prestar atenção em si próprio, na maneira como age. E eu peguei essa aqui, que é um dos dizeres da irmã, né? Que diz assim, ó, educar para ser. Ser o quê? Uma pessoa melhor. Né? Educar para conviver bem consigo. Então, para que eu possa conviver bem comigo, é comum, né, que ao longo da nossa vida nós vamos ficando mais velhos, né? E nós olhamos para trás. E aí eu olho para trás e falo, puxa vida, eu podia ter sido diferente. Eu podia ter feito aquela coisa lá de uma outra maneira, ter tomado aquele outro caminho. E é comum também eu colocar isso como uma culpa, como um remorso. Só se eu educar para conviver bem comigo, eu começo, não, espera aí, isso é um sinal positivo. Eu não sou mais aquela pessoa lá atrás. Eu mudei, eu melhorei. Hoje eu enxergo. Então é um motivo de alegria. Então se eu aprender isso, eu vou viver melhor, não é? Prossegue aqui. Educar para ser feliz, isso me torna mais feliz. Eu não sou mais culpado, né? Eu não tomo meu remorso, porque foi um aprendizado necessário, eu não sabia, né? Então, eis os pilares da harmonia interior, da felicidade, a luz do espírito imortal nesse século do coração. Então, uma vez que nós conseguirmos, né, de uma certa forma, criar no nosso ambiente doutrinário, das casas de orações, casas espíritas, que é o nosso caso, uma necessidade de eu estar na convivência, né? Porque hoje, de modo geral, as pessoas estão fugindo da convivência. Estão fugindo. Você faz algum evento, você vê que são... Sempre as mesmas. É sempre as mesmas pessoas, quando vão, né? Então, está faltando essa importância. Por exemplo, palestra, que a gente fala. Palestra, na internet tem de sobra, né? Ícones, né, da palestra, né? São os campeões, mas e a convivência? E o nosso troca de olhar? E uma coisa importante que nós fazemos no Falando do Coração é o abraço. E percebe-se, nós percebemos ao longo do tempo, e não só aqui em São José, em outras cidades, que muitas pessoas têm dificuldade em abraçar. Elas não abraçam, elas dão o braço. Elas vêm com o ombro assim, elas não abraçam. E o abraçar é uma troca de energia, é que você se abre para o outro. Isso tudo provoca um bem-estar, né? É uma troca energética. Se nós acreditamos que tudo é energia, quanto mais eu puder potencializar a energia boa, o magnetismo positivo, mais e mais eu vou criar um ambiente harmônico. O que, que nós sentimos aqui hoje? Né? Começamos a falar da Dona Odete, da Cida, que são pessoas que durante a vida exemplificaram. Então, além da energia delas, o mentor, né, espíritos agregados a ela estavam aqui, né, estão aqui. Nós sentimos essa energia gostosa. E é isso que nós temos que criar. Né? Mas desenvolver isso no ambiente sem cobrança. Porque a partir do momento que eu começar a cobrar, eu estou me sentindo melhor. Não é? É como dizia o Emmanuel para Chico Xavier, né? Sobre humildade, né? Quando a pessoa se sente humildade, já deixou de ser. Sente que é humilde, já não é mais. O doutor Inácio Ferreira fala que humildade demais é sinal de vaidade. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Então, mais ou menos isso, ó. Informados já estamos, falta nos sentir o que já sabemos. Eu sei como é que é o amor, né? Mas como é que eu sinto isso? Como é que eu olho para o Rui, olho para você, para o Jorge, para o Carlinho, para o Rodrigo? Como é que eu sinto? O que, que eu sinto? É. Entendeu? Eu sinto essa amizade, o carinho, né? Eu me expresso dessa forma. Tanto que depois nós vamos nos abraçar, né? Depois que terminar o programa aí, porque acho que é importante essa troca de energia. Com certeza. Eu sou suspeito para falar, porque eu faço a apologia do abraço, né? Com exceção do Rodrigo, né? Que tá Rodrigo fica saindo fora com conjuntivite. É. Ah, é, né? Rodrigo fica de fora. É. Você não tem uma música que fala... Tem, Terapia do Abraço. Terapia. E também no livro, no nosso livro lá, o primeiro livro, né? O nosso primeiro livro. Tem lá um tema também que é... Não, o livro é Entre o Coração e a Razão, e um das mensagens que está no livro é Abraço, Amor Transparente. Então a gente vai colocando, vai nomeando todos os tipos de abraço, né? O abraço carinho, né? O abraço perdão, o abraço compreensão, né? O abraço fraterno. Então a gente vai dando nome para cada tipo de abraço que a gente dá. Muito legal essa intuição que nós tivemos para fazer esse texto. E eu faço uma palestra chamada Terapia do Abraço e tem a música Terapia do Abraço. Então, para mim, o abraço é o cumprimento mais autêntico que possa existir. Porque com beijo pode ser fingido, aperto de mão pode ser fingido, agora o abraço não dá. Se você abraçar fingidamente alguém, a pessoa sente. Percebe, né? É. Percebe com clareza. Uhum. Eu quero, assim, falar um pouco... O que nós estamos falando aqui é lógico. Só participando do Falando do Coração é que podemos sentir realmente o seu valor, a sua importância, não é? Eu estou transmitindo aqui algumas coisas, algumas informações no sentido de despertar o interesse, de estimular a participação. Então, para entender melhor, para sentir, né, como é sentimento, participando, né? É que nós vamos perceber a sua importância, o que ele faz conosco individualmente. Porque com o passar dos dias, isso traz uma mudança em mim, faz com que eu tenha um olhar mais assim transparente, né? Enxergue melhor as pessoas com a minha frente. Eu vou começar a entendê-las melhor, que elas sim pensam diferente, sentem diferente, e eu entendo isso porque eu também sou diferente. Então, apenas estou dando aqui umas pinceladas, né, para despertar e estimular o nosso interesse. Rodrigo, vamos para os aniversariantes. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, aos aniversariantes da semana. A semana passada eu não trouxe o nome do pessoal lá da Fraternidade Paulo de Tarso, eles me cobraram, né? Então eu vou falar aqui os nomes das pessoas. aqui desde o dia 1 de dezembro. Então nós temos aqui no dia 1 a Elvira Lopes, um grande abraço para a Elvira, que é a nossa ouvinte assídua. No dia 3, o Luiz Carlos Correia. No dia 4, a Kils Carvalho Cardoso. No dia 5, Selenita Suzigan. No dia 7, Jader Anunciação. No dia 8, Rosiane Alves Barros. No dia 11, Kleber Fiuza Lima. No dia 11 também, Suzane Pazim. Outra vez no dia 11, o Aderbal Bonani Ferreira, lá de Taubaté, que estará aqui conosco, viu, Jorge? Ele vai trazer aqui domingo o Bonani. Bonani, com 92 anos, virá o nosso programa. Legal. Falar sobre Jorge. Rui. João Batista Bonani. Microfone. É, ele vai falar sobre o espiritismo de ontem e de hoje, né? É, no dia 13, a Juliana Espadoto. No dia 14, Janaína Pereira. No dia 15, nossa grande amiga Elza Saito, que é ouvinte de todos os domingos. E no dia 15, a Terezinha Campoy. E no dia 12, o Zé Prata, o Pratinha. Ele faz aniversário no dia 12 de 12. Ele também pede orações para a prima Sônia Maria, que faleceu em Aracaju. Faleceu no dia 4 de forma inesperada de infarto. Zezinho, um grande abraço para você e nós estamos sempre juntos, viu? Um bom dia e muita paz para você. É, dia 11 também, quem faz aniversário, nosso amigo Pedro Mariano. Pedro Mariano, eterno sonoplasta, né? Lá da Bandeirantes. Ele prometeu de vir aqui, até agora não veio aqui conhecer como... o trabalho. Viu como o programa Espírita já foi inaugurado na Bandeirante? Há 20 Pedro, anos atrás. E o Pedro continua lá, trabalha no programa de televisão. Ele, né? Já está aposentado. Ele fez as nossas vinhetas também, né? Quem faz aniversário dia 11 também é a Nara Petit. Dia 11 também o Jorge Neto da Ieda. E dia 15, quem faria aniversário se estivesse aqui com a gente, e continua fazendo, é claro, a Dona Anitta. Dona Anitta Amaral. Da AME, a mãezona da AME. Viu, vou aproveitar aqui, né? Fazer um agrado pro meu genro, né? O Júlio, fez aniversário no dia 8. Agora tá em São Carlos com a minha filha morando lá. Um abração, Júlio. Sei que você tá ouvindo aí. Bacana. Assistindo aí, tá bom? E um beijão pra minha filha Lívia. E a Patrícia também. E tem aqui dia 15 de dezembro, Rosângela Marcondes, lá da Fraternidade de Casa Marcela também. Quem? Rosângela. Ah, legal. Marcondes. Mais alguém? Leite Marcondes. Só, vamos lá para os sorteios, né? Para o sorteio, né? Que a gente vai sortear o livro. Tá aí o livro, não? Tá aqui. Carte. Opa! Então, o oferecimento da livraria Casa do Caminho. Né? A gente colocou aqui no sorteador, tá? Não foi marmelada, foi aqui no sorteador que a gente colocou. E quem ganhou o livro aqui do Chico Xavier, Cidadão do Mundo, foi o José Prata. Olha só, José nem Prata. Sabia que ele estava fazendo aniversário. A gente colocou aqui no sorteador e foi, olha só, ele ligou aqui pra gente. Quero agradecer também, quem ligou aqui foi a minha mãe, Maria Ângela, Marta Mara, a Fabiana Kraus, e o Edson Andrade ligou pra gente aqui. É só pra falar também que a Mariângela, quando ela ligou, ela perguntou da árvore, não era dessa daqui pequenininha que ninguém consegue enxergar, só nós estamos enxergando, né? Ela perguntou daquela árvore que eu perguntei também. Nem convidência deve enxergar, né? Dessa aí, ó. Ela perguntou dessa árvore. Pra onde compra essa árvore aí? O Rodrigo faz uma pra você, Mariângela, pode deixar. Eu mando por WhatsApp pra você. Bacana. Então, vamos lá pra Hora da Dica. Então, quando a gente escuta essa música, é a hora da dica. Você tem alguma dica para dar para os nossos ouvintes? Porque livro você já falou um monte aí, né? Então já até anotei todos os livros aqui que a gente comentou, né? Foi o livro da Casa da Marcela, Laços de Afetos, Atitude de Amor e também Entre o Coração e a Razão. Eu já deixei aqui na descrição do YouTube para vocês só clicar. Né? Aproveitando aí, estou falando da Hermance, né? Seria aquele livro que fala sobre a reforma íntima. Reforma íntima sem martírios, né? Isso, reforma íntima sem martírio. extremamente interessante. Aproveita de forma íntima, sem martírio. Bacana. Lembrando aqui, Rodrigo, não é mais dica, não. A dica dos nossos ouvintes, né? A Irene entrou aqui mais uma vez. O programa está muito bom. É uma alegria assistir vocês. Né? A Dodora Kawab, minha prima, lá de Juazeiro da Bahia. Programa ótimo e um bom dia. Antônia Varoto, o programa de hoje é uma linda preparação de nosso ânimo para a renovação em que o Natal nos brinda. E o Dinho também, a Fia lá de São Sebastião, entraram aqui e falaram, hoje nós só ouvimos, mas feliz por estarmos juntos. Nós também felizes por termos vocês juntos com a gente, Dinho. Eu só estou sentindo a presença do Aécio no dia de hoje. Ah, falta? É, falta. Não fala sentindo a presença, não. Porque... desencarnou? Ele está encarnado, hein? Jorge. Eu não peguei nenhuma pergunta. Jorge, não se sabe, né, Jorge? Mas não se sabe, de repente está acontecendo agora, né? Não, mas aí ele deve estar bem, né? Nunca se sabe, né? Um grande abraço. A gente sente falta das perguntas dele, né? Sempre. E a gente está aqui, não só no nosso, mas em todos os programas. Desapareceu de todos. Aí, olha atrás, aí está a inteligência artificial que criou a imagem do dia. Vou colocar aqui também para vocês verem. Então, a gente pediu para a inteligência artificial criar uma imagem aí com base no tema de hoje. E ela criou essa imagem aí, muito legal, né? Parece que é uma mulher falando ali para um grupo, né? Que é a ideia do Falando ao Coração, né? Tem um coração lá em cima, tá vendo? Legal. Tem mais um coração com essas duas coisas. Tá cheio de coração aí dentro, só a gente. Tem um coração em cima, tem um coração no meio, né? Colocar aí. E a pessoa falando para as pessoas. Tem o coração do Brasil, né? Ficou legal. Além disso, tem o coração do Brasil ali ainda também, né? Coração do mundo. Então, só assim de cara eu já vejo três corações. Pátria do Evangelho, né? Então ficou legal, ficou muito legal. Já coloquei aqui no nosso Instagram. Entra aí no nosso Instagram. Acesse aí. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, @vivenciaespirita. Entra aí e siga a gente pelo Instagram. O Instagram está disponível já lá no um emblema do dia. Então vamos lá. Edson, o que você recomenda para as pessoas reativarem, fazerem com mais frequência esse Falando ao Coração nas nossas casas espíritas, tanto da Aliança como da USA, Federação, em todas elas? Então, entender que o único caminho que nós temos é esse, não é? O amai-vos, o instruir-vos nós já conhecemos, assim como falamos no início. Então é entender que a nosso destino é nos aprimorarmos como espírito imortal que somos, entendeu? Esse entendimento que eu preciso ser melhor do que eu sou, e a partir desse instante nós conseguiríamos educar o nosso olhar para não fazer comparações, para não nos julgarmos acima, melhores, né? Eu acho que é entender esse, que a encarnação é passageira e rápida. Nós sabemos disso aqui, né? Tá tão no imbicando, como diz aí, né? Para poder passar para o outro lado. Então, é entender isso. É uma necessidade nossa, de alguma forma, usar um instrumento que possa nos capacitar a ter uma convivência amiga, solidária, fraterna, que é o objetivo, né, maior, o qual Jesus nos deixou. Né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Né? É isso. Pessoal, então nós vamos encerrando aqui a nossa participação. Agradecendo a todos pela presença marcante aqui no nosso programa de todos os domingos. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, né? Obrigado pelo apoio que nos dão sempre. E a gente fica muito feliz de sempre estarmos com vocês e partindo para mais um final de ano, mais um Natal, né? Daqui a 2 semanas nós estaremos já comemorando o Natal E dessa vez vai ser quase, vai ser no dia 24, né? É, no dia 24, na véspera. Estaremos aqui. Antônia Varotto falando da beleza do Natal. Nossa, legal, mas dessa vez você acertou. Você acertou em cheio de trazer a Antônia para falar sobre isso, né? Não, e ela mandou para a gente aqui um doce de abóbora cristalizado que vale a pena. Você viu? Eu vi da Antônia, falei. E o pessoal que queira vir aqui também no estúdio, tá aberto, tá? Tem até um local aqui para assistir aos doces lá atrás. Não sei se dá para... Peraí que não tá aparecendo, agora vai. Também tá lá o Antônio Malheiro. Pode vir também assistir aqui de fora, tem lugar, pode tomar um café aqui com a gente também. É, de vez em quando quiser fazer uma visitinha pra gente viver o programa aqui ao vivo, pode vir. Aqui não cabe muita gente, mas pelo menos algumas pessoas cabem. Pode vir todos os ouvintes. Não, peraí. Mas é bom marcar para que a gente possa abrir a porta. É, exatamente, que a porta fechada. A portaria é fechada. A gente só convida, mas não passa o endereço, já reparou? Não, brincadeira. Tem o endereço tá no nosso site aí, vivenciaespirita.org, lá na. Só clicar em contato, tá o endereço aqui da rádio. O Carlinhos, você ia falar alguma coisa? Não, eu só falo que quem quiser visitar e trouxer salgadinho, nós vamos adorar, né? Nossa, aí vai encher de salgadinho, aí você sai daqui tudo mais pesado. Domingo, teve um domingo e nós tivemos tanta comida, pensando que o pessoal ia muita gente aqui, não veio, né? Umas 11 pessoas só. É, e o Rui, toda vez que ele vai embora, ele não come nada, porque diz que a esposa dele, a Regina, por que você parou de comer aos domingos? Falo, porque estão fazendo piquenique lá na rádio. Então... Mais um abraço aqui para o Engel da Silveira, lá de Teutônia, Rio Grande do Sul. A Ronália Gonçalves, aqui que entrou o Ed, de Remanso. Alexandra Moiano, também. E a Cláudia Oliveira também entraram aqui por último. Débora Kawabe, você comentou também? Débora Kawabe Edson Barbosa também entrou aqui. Nossa, sabe que eu tinha esquecido do Edson, de falar do Edson? O Carlinho já tinha falado duas vezes, o Edson está aí ligadinho. Agora não é Débora Kawabe não, é Dodora. Certo? Dodora, verdade. Estou falando aqui, assim, que ela é minha prima, eu tinha falado. O Edson Barbosa, nossa, eu estava deixando para o final justamente para falar, agradecer ontem, né? Que nós estivemos junto com ele lá em Ribeirão Pires, um trabalho magnífico lá, estava lotado mesmo, lotado o atendimento. O Edson, a gente sabe dos problemas que o Edson tem até de saúde, mas ele parece um garoto quando ele está fazendo trabalho lá, né? Bem ativo mesmo, né? Bem requisitado, e a gente sabe que é um trabalho muito bonito que o Edson faz. As pessoas que estão lá são testemunhas disso. E ontem foi um dia de festa lá, né? Um dia de onde teve um coral lá das crianças também. Maravilha. Né? Muita criançada lá, que são as crianças que são atendidas pelo Recanto de Luz em Mancheila. E o trabalho começou às 9 horas da manhã e foi até 4 horas da tarde, sem parar, o Edson fazendo lá todas as cirurgias, atendendo todas as pessoas. E a gente agradece muito a espiritualidade por deixar o Edson aí com a gente, né? Espero que deixe muito tempo ainda. Quem quiser saber mais, só entrar no site irmãsheila.org.br. Vou deixar aqui também no chat do YouTube. Então, um grande abraço para o nosso amigo, grande amigo Edson, que falou que logo no começo do ano, Rui, para marcar com ele, que ele vem aqui no programa. E a gente também está vendo com o Hélio. Quem estava em Jacareí ontem também era o Hélio. O Hélio e a Ludmilla estavam lá, levaram o pessoal de Jacareí. E eles também estão querendo trazer ele lá em Jacareí. E nós falamos, ó, em Jacareí, em São José, estamos em casa, né? Tá vindo a grande Jacareí. É, exatamente. Não dá briga, não. Vamos lá. Vamos lá. Encerrando aqui com o livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 10 de dezembro. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros, a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. É do livro Rumo Certo, capítulo 5, Apoio Divino. Então, um grande abraço a todos, até a próxima semana. Rui, então, quem nós teremos a próxima semana? Nós vamos ter aqui o João Batista Bonani, o famoso Bonani lá de Taubaté, como ele fala, né? Uhum. Que ele, aquele também é outro, que acho que Taubaté... É a capital do Vale do Paraíba. Já foi. Um grande abraço pro Bonani. E ele virá aqui, vai ser um programa histórico, né? Porque ele tem muitas coisas boas. Aquelas histórias que ele contava quando ele era comentarista esportivo, né? E ele nunca esquece de ter saído de Camburão aqui por causa de meter o pau no São José. Um grande abraço para o Bonano e até domingo, se Deus quiser. E o tema será Espiritismo ontem e hoje, né? Legal. Agradecer aqui também a presença de todos os nossos ouvintes. A gente agradece os comentários, a gente agradece as perguntas que foram feitas. A Vilma Torres também mandou aqui um grande abraço a todos. Feliz semana para nós. Reinor Luiz de Andrade, mandando um bom dia aqui. A Claudinha de Oliveira, Alexandre Maiano, a Ronália Gonçalves. O pessoal entrou aqui. Bastante gente participou. A Elza Saito também participou aqui. O Jamil Lima. Bastante gente. O Daniel de Melo também entrou. Então a gente agradece a participação de todos vocês e o resultado da enquete que a gente colocou. Você sabe o que significa falar ao coração? A gente só teve 49 votos, né? Acho que é por causa desse problema que o YouTube está tendo de não aparecer a enquete para todo mundo, né? Mas 76% das pessoas falaram que sim, conhece, sabia o que significava falar ao coração. Nossa, eu fiquei impressionado aqui com o resultado. 76% disseram que sim, 24% falaram que não, né? Então, a gente agradece pela participação de todos e até o próximo domingo. Ah, o Piero também estava aqui, a gente acabou não falando, ó. Tá, mandou mensagem aqui também. Não, falei do Piero. Ah, falou? Falei. Então tá bom. Mas por último aí, você falou os últimos que entraram? Falei sim. Carlos. Agradecemos a família Vivenciana, a companhia maravilhosa de hoje. Agradecemos ao Edson Figueiredo, ao Rodrigo, com conjuntivite, ao Rui, ao Jorge, ao Sebastião Baroto. E nos preparemos para o Natal, programa de Natal, com a nossa querida Antônia Baroto, que vem nos falar sobre a magnidade do trabalho do Natal. E agradecemos a todos os vivencianos, desejando um ótimo domingo com seu macarrão com frango ou com seu cardápio preferido, mas sempre em família, na presença de Jesus Cristo, trazendo-nos sempre o conforto e a calma na alma que precisamos para mais uma semana abençoada. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Edson, o microfone está aí para suas considerações finais e nós gostaríamos que você fizesse uma prece final de encerramento do nosso programa. Tá, ok. Eu quero agradecer o convite, a participação, estar no meio dessas pessoas queridas aqui me rejuvenesce, me faz alegre, feliz. E agradecer e abraçar esses amigos que estão nos assistindo agora. E caminhemos então, meus queridos irmãos, amigos, que conosco caminham. E é isso aí. Sim, precisamos dar as mãos nessa nossa jornada, pois uns precisam dos outros. E não podemos nem conseguiríamos evoluir sozinhos. Um ombro amigo, uma palavra de reconforto, um olhar de amizade, um gesto de carinho, isso nos fortalece, nos estimula. E é nesses momentos que nós elevamos os pensamentos, sintonizando Jesus, o seu jeito meigo de ser, a sua maneira ímpar de acolher as pessoas, olhar sereno, jamais julgava, apenas acolhia, para que aquele que estivesse à sua frente se sentisse melhor, mais fortalecido, amado e compreendido. E os nossos pensamentos chegam a Deus, ao nosso Pai. Deus, como Pai amoroso, não contabiliza as nossas quedas, deslizes e erros, mas sim contabiliza o nosso esforço, os nossos acertos, a nossa vontade de se melhorar. Por isso, agradeçamos a Deus, Pai, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair diante das tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, de Jesus, nós agradecemos por esse tempo que nos favoreceu. Que assim seja, graças a Deus. Passo a passo, retrata em cada um a evolução. O amor está na fé, na esperança. O amor que busca Deus é oração. O amor está na fé, na esperança. O amor que busca Deus é oração. O amor está investigando, no trabalho faz a edificação. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. O amor que se desvaira é ciúme. Desespero é o amor na contramão. Se o amor fica doente, vira ódio. Sensualismo é o amor com ilusão. Se o amor fica doente, vira ódio. Sensualismo é o amor com ilusão. Filosofia é o amor que está pensando, na caridade é auxílio e proteção. Simpatia é o amor que está sorrindo, os sentimentos são amor em construção. Simpatia é o amor que está sorrindo, os sentimentos são amor em construção. O amor está investigando, no trabalho faz a edificação. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. Sem equilíbrio é paixão. O amor que se desvaira é ciúme. Desespero é o amor na contramão. Se o amor fica doente, vira ódio. Sensualismo é o amor com ilusão. Se o amor fica doente, vira ódio. Sensualismo é o amor com ilusão. Yeah.